Eu não creio no Deus que tem olho e não vê. Eu não creio no Deus que tem boca e não fala. Eu não creio no Deus que é indiferente ao sofrer. Eu só creio no Deus que tudo faz e nunca falha. Eu não creio no Deus que o homem faz com sua própria mão. Eu não creio no Deus que muitos seguem lá na procissão. Eu não creio no Deus que precisa de vela pra ter luz. Eu só creio no Deus e o nome dele é Jesus. Eu creio, creio no Deus vivo, que morreu e ressuscitou. Eu creio no Deus vivo, que o meu pecado carregou. Eu creio no Deus vivo, que na verdade me conduz. Eu creio no Deus vivo. Jesus, cante comigo, creio no Deus vivo, creio no Deus vivo, que morreu e ressuscitou. Que morreu.